A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Panorama Agrícola para 23 de julho de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 23 de julho, sexta-feira, noite de lua crescente. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos do programa de hoje, está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você. Vá até onde sua vista alcançar. Ao chegar lá, poderá enxergar ainda mais longe. Na dica de Simone Barrin, disciplina e regra para as crianças. Noticiário: MDA investe para escoar a produção agrícola. Alimento e Companhia fala sobre o pinhão. E na entrevista desta sexta, Pronaf sustentável e política de preço mínimo para a agricultura familiar. Este é o Panorama Agrícola. Você liga 48-3239-5647 e participa do programa. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. No domingo, assista ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. A criança não sabe o que é disciplina nem regras, mas numa sociedade organizada, todos precisam saber. É importante deixar claro para a criança, desde cedo, o porquê de cada tarefa, qual a função, o que se espera como resultado e quais os benefícios da ação. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai destinar R$1,8 bilhão nos próximos 4 anos para melhorar a infraestrutura e o escoamento da produção agrícola em municípios com até 50 mil habitantes. O MDA fará a licitação para aquisição de máquinas e equipamentos que posteriormente serão entregues aos municípios selecionados por meio de um termo de doação com as devidas exigências legais para uso dos equipamentos. Nesta primeira etapa de seleção para 2011, R$270 milhões serão destinados aos municípios selecionados. Na modalidade individual, será destinada uma retroescavadeira. Aos que forem selecionados por meio de associação ou de consórcio, cada associação ou consórcio receberá uma retroescavadeira e uma moto niveladora. E você tem até o dia 31 de agosto para enviar carta consulta das prefeituras interessadas ao MDA. Você obtém outras informações sobre esse assunto acessando o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário em www.mda.gov.br. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O secretário de Política Agrícola da CONTAG, presidente da FETAESC, Antoninho Rovares, comenta aqui no Panorama Agrícola sobre as conquistas do Grito da Terra Brasil deste ano. Conquistas que beneficiam a agricultura familiar a partir da safra 2010-2011, como o aumento de teto para financiamentos, queda de juros, maior volume de crédito, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o financiamento de máquinas e tratores e também o Pronaf Sustentável, com ênfase na propriedade e na família, a fim de orientar, coordenar e monitorar a implantação dos financiamentos de agricultores familiares e assentados da reforma agrária no âmbito das modalidades de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com relação à questão crédito ainda, né, nós temos aí o lançamento do Pronaf Sustentável, né, que agora começa a operar, esperamos, em 30 mil famílias esse ano, como forma de nós darmos um ênfase bem maior e o foco na propriedade e na família e não mais apenas na produção, que também é para nós é um fator preponderante de garantia de renda. E para Santa Catarina, nós estimamos em torno de 1000 famílias para a safra 2010-2011. Obviamente, estamos num processo ainda de negociação, há de se fazer a capacitação de pelo menos 300 técnicos para que se possa abranger essas 30 mil famílias e está se trabalhando, então, nesse sentido de que se tenha os 300 técnicos e se tenha, esse ano, ainda 30 mil famílias dentro do Pronaf Sustentável. Para Antoninho Rovares, contudo, as negociações entre os agricultores e o governo precisam avançar na questão da política de garantia de renda, um preço mínimo para os produtos da agricultura familiar. Os preços estão muito baixos, os custos estão altos, há uma necessidade real de que haja pelo menos de 10 a 20% de aumento nesses preços e que esse preço seja um preço de garantia e que dê tranquilidade para a agricultura familiar trabalhar nesse país. Então, eu acho que a nossa grande luta, com certeza, será a manutenção de melhores preços para esses agricultores e, com isso, a gente tem que ter, obviamente, o governo intervindo, por isso as chamadas políticas de renda, como forma de, digamos, criar o hábito de que o preço do governo, vamos chamar assim, que seria um preço acima do custo de produção em pelo menos 20%, ele fosse o preço de mercado praticado em todo o país. Essa é a nossa meta a partir de agora e esse é o nosso rumo a ser perseguido até o ano que vem. Essa entrevista com o secretário de Política Agrícola da CONTAG, presidente em exercício da FETAESC, Antoninho Rovares, aqui no Panorama Agrícola. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. A mesma mão que conduz, arado foi inchada, colhe o fruto que semeou. Em sua terra bem cuidada, o resultado do trabalho brota da lavoura e da criação. Graças ao esforço organizado e à boa administração. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Alimento que proporciona uma renda extra para muitas famílias da Serra Catarinense. O pinhão, além de saboroso, é muito nutritivo. Nele, existem substâncias que podem ajudar a minimizar o risco de muitas doenças. É o caso do manganês, zinco, ferro, fibras e vitamina E. Esta semente da araucária auxilia no controle do diabetes, age contra a fadiga e é muito eficaz para estimular a libido. Na composição do pinhão, há muita gordura, mas é a denominada gordura boa, insaturada, de fácil digestão. Por ser um alimento forte e formador de gases, o pinhão não é recomendado para crianças menores de 2 anos de idade. A variedade com que o pinhão pode ser usado na culinária é imensa. Dele pode ser feito a tradicional paçoca de pinhão, pinhão no pastel. Pode-se colocar o pinhão no meio do pão, no entrevero, misturado com carnes e até mesmo em doces. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.